É um pássaro? É um avião? Não, socorro! Fujam, cada um por si! É um míssil desgovernado! Ele vem disparado em nossa direção. Ele foi fabricado no quartel-general da salvação. Ai, olha o zangueiro, irmão. Segura aqui, eu vou cair. Algo me salvou. Ai, olha o zangueiro, irmão. Segura aqui, eu vou cair. Latino é fogo.